Caralho, polícia. Essa aqui vai pra todos os fadas cinza, todos que aqueles oprime, que oprime a gente, entende? Alguém me segure. Essa aqui também vai pra todos aqueles salve que oprime, entende? O som que bate forte é nós. Eu vou sim. Se é melhor pra nós, então eu vou sim. Meu povo quer ser feliz. Então na de boa, nós quer ser assim. Abraço que é ruim, que é curtir. Pois eu não tô louco, quero o melhor pra mim. Se esse é o cotidiano, mas nós não quer assim. Pra sobreviver, pois eu aprendi. Enfrentar de cara tem que decidir. Porque o mundo não vai ter que se garantir. Lutar com a alma tem que persistir. Se é a real, então por que não engole a ele? Não tem dar uma de Superman. Se na quebrada é só pay. Dá uma de herói. Se na quebrada aqui quem manda é nós. Não vem dar uma de Superman. Se na quebrada é só pay. Dá uma de herói. Se na quebrada aqui quem manda é nós. Puta que pariu, caiu no chão se tremendo. O cara que atirou saiu correndo. E como sempre, polícia chega tarde. Baculejo é quem não tem nada a ver, só falar bobagem. Bulança demora. Numa pá de mano vejo ele chorar em volta. Depois da notícia, morreu se foi. É foda eu sei, culpa da polícia meu irmão. Amanhã tem audiência pra eles na televisão, sei não. É foda né Julião, oh. Puta que situação, né não? Não vem dar uma de Superman. Se na quebrada é só pay. Dá uma de herói. Se na quebrada aqui quem manda é nós. Não vem dar uma de Superman. Se na quebrada é só pay. Dá uma de herói. Se na quebrada aqui quem manda é nós. E vai na fé, irmão, com muita fé naquilo que acredita, porque o sangue derramado é daqui, África Perifa. E veja com os olhos o suspiro das comunidades. Não fuja, não seja omisso. Encare a verdade, favela. Vários barracos amontoados, ruas sem asfalto. De quebra tem os bares nas esquinas, os boatos de treta a noite inteira. Do sangue na calçada, do choro da mãe preta, que se repete a cada fim de semana. E os dias de sonho se vão com a chuva. O coração vive em coma. Não vem dar uma de Superman. Se na quebrada é só pay. Dá uma de herói. Se na quebrada aqui quem manda é nós. Não vem dar uma de Superman. Se na quebrada é só pay. Dá uma de herói. Se na quebrada aqui quem manda é nós.